Talvez fosse forte, talvez. Talvez tivesse um osso. Talvez fosse branco, talvez. Talvez estivesse armado. Tudo começou com um macaco preguiçoso que desceu da água.